O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. Atualmente 7 horas, rolando pra você o Som da Tribo, até as 9 da noite aqui na Rádio Clube 95,9 e também no blog do Som da Tribo, somdatribo.com, no blog da banda Distintivo Blue também, distintivoblue.com, no blog do Rubenildo, rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. toda essa galera dando aquele up ao Som da Tribo aí na internet. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente. Parcerias é fundamental para o Som da Tribo. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório, loja no Viela Sebo Café, na rua Siqueira Campos. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Telefone 3425-800. Metropolitim Moda pra Galera Team, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas 34238700. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Crianças é no Espaço X. Visite a nova e maior, mais moderna seção de brinquedos da cidade no Espaço X. Espaço X, presente é aqui. Siga o Som da Tribo no Twitter, manda seu Twitter pra cá, twitter.com/sondatribo, twitter.com/sondatribo, arroba o Som da Tribo também. Tem a nossa comunidade no Orkut, Som da Tribo também, você pode mandar seu e-mail, sondatribo@hotmail.com. Estamos também no nosso Hotmail, adiciona aí o sondatribo@hotmail.com. Estamos também no Twitter, também no Facebook, então há várias maneiras pra você se conectar e dar o seu salve aí para o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? To be a hill. just end in a fight. No sleeves, can't breathe, doesn't even faze me. Naked, sleeping like a baby tonight. Cause I'm a lowlife. I'm a lowlife. The tribe sound. And then, baby, are you here? som da tribo. Não tem pra ninguém. Agora são 7 horas e 11 minutos. Você curtiu as duas primeiras aí do Som da Tribo, Xamã, Finally Home e Theory of Dead Man, Low Life, aqui no Som da Tribo. Boa noite, Jaqueline e Jaque. Boa noite, Cortes. Boa noite pra toda a galera ligada no Som da Tribo. Jaqueline, quais são os brindes aí que tá valendo pra galera? Hoje tem muita coisa, viu, Cortes? Certo. Tá valendo 5 ingressos para o 7 de setembro, diferente, lá no Viela, quarta com a Ladrões de Vinil, Ramanaia, 5 contra 1 e Bruno Caires. A oferta é do Viela Sebo Café. Também tá valendo uma camiseta da Rádio Clube, 31 anos, a primeira no seu coração. Também um ticket do Vida Natural, um açaí de 500ml e uma torta natural. A oferta é do Vida Natural em dois endereços, na Avenida Olívia Flores e na Praça Marcelino Mendes, no centro. É só ligar para cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. Mandar abraços aí para a Cirlei. Cirlei, do bairro Santa Helena, próximo ao aeroporto, está elogiando a programação aqui da Rádio Clube. Mandando abraço aí para a galera do Som da Tribo. E também mandar um salve aí, um alô para a Luciene Viana. Luciene Viana, esposa de Rubenil do Metal, aniversariante aí do último dia 30, do último dia 30 de agosto. Parabéns aí para a Luciene Lana, aniversariante aí do último dia 30 de agosto, que foi... Que dia foi 30 de agosto? 30, foi terça-feira. Terça-feira. Parabéns aí para a Luciene. Foi aniversariante aí da semana, no dia 30 de agosto. Parabéns, Lana, esposa de Rubenil do Metal. Um abraço também para Rubenil do Metal. A notícia triste hoje do rock local, do rock de Conquista, a morte aí de um dos músicos da cena de Vitória da Conquista. Daqui a pouco a gente entra em maiores detalhes aí. Músico muito querido aí por todos que fazem a cena rock de Vitória da Conquista. Daqui a pouco a gente entra em detalhes. Então você liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo, 8831-9050, ou também entre no nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Estamos no Twitter, estamos no Facebook. Então entre em contato com o Som da Tribo que a gente manda aquele salve pra você. O Som da Tribo. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Quarta-feira, dia 7 de setembro, feriadão, às 4 da tarde, no Viela Sebo Café, tem em 7 de setembro diferente, com muita música alternativa, com Ladrões de Vinil e Ramanaia, também 5 contra 1 de Poções e Bruno Caires de Brumado. Ingressos R$10 à venda no local. Na próxima sexta, às 10 da noite, na sede do Bem Querer, o melhor da cultura Sound System, com Complexo Raga, Selecta Voodoo de Itapetinga e Ministério Público de Salvador. Ingressos R$10 no local e mulheres grátis até às 11 da noite. Próximo sábado, dia 10, às 10 da noite, no Apogeu, tem Level One, super balada eletrônica, com DJs Rick, Mark, Ana Lu de Itapetinga e Dash de Salvador. Ingressos R$10 à venda na Banca Central. No dia 8 de outubro, sábado, na 20ª Loja Maçônica, no bairro Candeias, mais uma festa eletrônica, edição de um ano da Glam, com a ex-BBB Morango. E mais, DJs Rick e Joe, Júnior Fayá de Itabuna e Johnny Life de Salvador. Ingressos limitados à venda na Banca Central. Festival Suíça Baiana, nos dias 28, 29 e 30 de outubro, com 30 bandas alternativas, vários estilos e várias partes do Brasil. Na próxima semana, todas as atrações você vai conferir aqui no Som da Tribo. Está à venda o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontaweb.com.br, blogdjdavi.com, Núcleo de Notícias.com.br e toscotodo.hd1.com.br. Você pode ir ligando pra cá, tá valendo aí brindes do Vida Natural, tá valendo ingressos para o 7 de setembro, diferente no Viela Sebo Café, e também uma camiseta da Rádio Clube 31 anos, a primeira no seu coração. É só ligar, 3421-1507, pode mandar seu torpedo, 8831-9050. Mande também através do nosso MSN, Facebook e Twitter também. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7:22. Você curtiu China, só serve pra dançar. China, ex-vocalista do Shake Tosado. Hoje é DJ aí da MTV, fazendo o programa Na Brasa. Muito bom o programa, por sinal. Você curtiu aqui o novo som de China, aqui no Som da Tribo. Antes, Retrofoguetes, Surf ou Magic, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Mande seu torpedo também, 8801-9050. Miguel, manda um alô pra mim, Carla do Bairro Brasil. Alô pra você, um salve aí para Carla do Bairro Brasil, curtindo aí o Som da Tribo. Tem mais torpedos aqui. Galera, Roxy da Patagônia, toca pra mim, The Pretty. E manda um beijo pra galera que está na sintonia, a galera da Patagônia, curtindo aí o Som da Tribo. Quem tá curtindo também o Som da Tribo... É o cantor e compositor Robson Novaes, está ouvindo o Som da Tribo na Bolívia. Olha, Santa Cruz de la Sierra. Grande abraço aí para Robson Novaes em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele que estuda medicina lá na Bolívia, ouvindo o Som da Tribo em outras terras. Abraço também para Aldo Pereira, Ana Júlia, Josiane George, a galera que não perde um só Som da Tribo todos os sábados aí no loteamento Bateias. Abraço também para Tô e Beleza e Terezinha na Conquistinha, sempre ligados aí no Som da Tribo. O que que tá valendo pra galera, Jack? Tá valendo 5 ingressos para o 7 de setembro, diferente no Viela, quarta com Ladrões de Vinil, Ramanai, 5 contra 1 também, Bruno Caires. A oferta do Viela Sebo Café. Uma camiseta da Rádio Clube, 31 anos, a primeira no seu coração. E um ticket do Vida Natural. Um açaí de 500ml e uma torta natural. Oferta do Vida Natural em dois endereços, na Avenida Olívia Flores e também na Praça Marcelino Mendes, no centro. É só ligar para cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Abraço também para Francisco de Assis Silva, aniversariante de amanhã. Grande Francisco, parabéns aí, aniversário amanhã, curtindo o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Engenheiros do Hawaii e Paulo Micos. Arquivo Nacional. Eu que não fumo, queria um cigarro. Eu que não amo você. Envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. Sente saudade, vontade de voltar, fazer a coisa certa. Aqui é o meu lugar. Mas sabe como é difícil encontrar a palavra certa, a hora certa de voltar. A porta aberta, a hora certa de chegar. Eu que não fumo, queria um cigarro. Eu que não amo você. Envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. Eu que não bebo, pedi um conhaque pra enfrentar o inverno que entra pela porta que você deixou aberta ao sair. O certo é que eu dancei sem querer dançar, e agora já nem sei qual é o meu lugar. De noite sem parar, procurei sem encontrar a palavra certa, a hora certa de voltar. A porta aberta, a hora certa de chegar. Eu que não fumo, queria um cigarro. Eu que não amo você. Envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. Eu que não bebo, pedi um conhaque pra enfrentar o inverno que entra pela porta que você deixou aberta ao sair. Eu que não fumo, eu queria um cigarro. Eu que não amo você. O Som da Tribo. Thank you. Nacional. O som da tribo. Uma noite bem dormida, uma boa refeição. Abrir os olhos de novo, depois de tirar o sabão. Roupas de cama brancas, toalha branca sobre a mesa. No branco dos olhos o encanto de um olhar da maior pureza. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhã de manhã. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhecer. Um amor pra toda a vida, uma grande afeição. Fechar os olhos sabendo aonde as coisas estão. Roupas de cama brancas, toalha branca sobre a mesa. No branco dos olhos o encanto de um olhar da maior pureza. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhã de manhã. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhã. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhã de manhã. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhecer. O som da tribo. Longe, depois de tanto tempo. Hoje continua sendo doce viver com você. Hoje eu quero ter roupas de cama brancas, toalha branca sobre a mesa. No branco dos olhos o encanto de um olhar da maior pureza. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhã de manhã. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhã. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhã. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhã de manhã. Hoje eu vou ficar com você. Hoje até amanhecer. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Paulo Bicos, Hoje, antes Engenheiros do Hawaii, Eu Que Não Amo Você no Arquivo Nacional. Aqui no Som da Tribo tá valendo o quê, Jack, pra galera? Tá valendo, corte, 5 ingressos pro 7 de setembro, diferente no Viela, quarta-feira, com Ladrões de Vinil, Ramanaia, 5 contra 1 e Bruno Caires, a oferta do Viela Sebo Café. Uma camiseta da Rádio Clube, 31 anos, a primeira no seu coração. Também um ticket do Vida Natural, vale um açaí de 500ml e uma torta natural. A oferta é do Vida Natural em dois endereços, Avenida Olívia Flores e Praça Marcelino Mendes, no centro. É só ligar para cá, 3421-1507, ou mandar seu torpedo para 8831-9050. Abraço aí para Paula Babilônia e Darius, no Mirante do Candeias, também ouvindo o som da tribo, Francisco, aí no bairro Petrópolis. Antônio e Elzita Bittencourt, no Ponto Central do Marçal, sempre ligados aí no Som da Tribo. Também Ana Borges e Pikachu no Guarani. O Som da Tribo volta já. segura a onda, baby. Criança, Espaço X, o dia mais feliz. Espaço X. O som da tribo. Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio. Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. O som da tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. O som da tribo. O som da tribo. Eles não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião em queda livre com Bruce Willis? Cecília apresenta Bruce Willis e dois caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Ah, acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta, chuta! Vou chutar! Não, peraí! Não! Não, cara, você chutou paraquedas. Ou você se garante ou a língua derruba você. CCAA, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7 horas 36 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9. Som da Tribo tem um oferecimento de Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja, no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira, Campos 350. Metrópole Tim, moda pra galera Tim, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Crianças é no Espaço X. A melhor e maior seção de brinquedos da cidade é no Espaço X. Sissi, ou você se garante uma língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas, matrículas abertas. E Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio fica na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Telefone 3425-1800. Os brindes é pra galera, Jack. Olha, Corte, está valendo 5 ingressos para o 7 de setembro diferente no Viela na quarta-feira, com Ladrões de Vinil, Ramanaia, 5 contra 1 e Bruno Caires. A oferta do Viela Sebo Café. Uma camiseta da Rádio Clube, 31 anos, a primeira no seu coração. Um ticket do Vida Natural, que vale um açaí de 500ml e uma torta natural. A oferta do Vida Natural em dois endereços, Avenida Olívia Flores e Praça Marcelino Mendes, no centro. É fácil, você liga para cá, 3421-1507, ou envia o seu torpedo para 8831-9050, você vai estar concorrendo a esse super brinde. Através do nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com, no Twitter do Som da Tribo e também no Facebook. Quem mandou o torpedo para aqui foi a Luziene, do povoado de Choça. Ela quer curtir Metallica e mandar um alô para Antônio Josimar, Alan e Pai da Mata, a galera aí do povoado da Choça curtindo o Som da Tribo. Eu sou criança e ouço o Som da Tribo. Tá ligado? Mind strong, body strong. We screwed up for too long. som da tribo. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Aí você curtiu Foo Fighters, Walk, e também Bush, The Sound of Winter, aqui no Som da Tribo. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera ligar pra cá e participar aí, os brindes do Som da Tribo aí? Tá valendo uma camiseta da Rádio Clube 31 anos, a primeira no seu coração. Também um ticket do Vida Natural, que vale um açaí de 500ml e uma torta natural, oferta do Vida Natural, agora em dois endereços, na Avenida Olívia Flores e na Praça Marcelino Mendes, no centro. E cinco ingressos para o 7 de setembro diferente, no Viela, quarta, com Ladrões de Vinil, Ramanaia 5 contra 1 e Bruno Caires. A oferta do Viela Sebo Café. Abraço aí para Gabriel Pereira, do São Vicente, aí no nosso MSN. Também o Ronaldo. Ronaldo está triste com a morte de Júnior Damasceno. Pois é, notícia triste hoje para a Vitória da Conquista. É, foi a morte do músico Júnior Damasceno. Ele que já tocou em algumas bandas da cidade, na Paralips, também na Distintivo Blue, na Tombstone. Ontem ele, inclusive, participou do show da Paralips no Fechando o Beco. Participou em uma música. Então, o rock de Vitória da Conquista, o rock local, está triste aí com a perca de Júnior Damasceno. Foi encontrado morto hoje em uma das avenidas do bairro Brasil. O Som da Tribo também está de luto aí, mas vida que segue. Mas se você quer manifestar aí sua homenagem ao nosso ex-participante da cena alternativa, o Júnior Damasceno, entre no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem uma pequena e singela homenagem lá de Núbia Cardoso. Acesse aí sondatribo.com e você também pode deixar o seu recado ou também ligar para cá, mandar seu torpedo sobre a morte aí de Júnior Damasceno. Ele que faz parte, claro que faz parte ainda da cena alternativa de Vitória da Conquista, do rock de conquista. Nossos sentimentos aí à família de Júnior Damasceno, está sendo velado aí no bairro Brasil. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Quarta-feira, dia 7 de setembro, feriadão, às 4 da tarde, no Viela Sebo Café, tem 7 de setembro diferente. Com muita música alternativa, tem Ladrões de Vinil e Ramanaia de Conquista, 5 contra 1 de Poções e Bruno Caires de Brumado. Ingressos R$10 à venda no local. Próxima sexta, às 10 da noite, na sede do Bem Querer, tem o melhor da cultura Sound System, com Complexo Raga, Selecta Voodoo de Tapetinga e Ministério Público de Salvador. Ingressos R$10 no local e mulheres grátis até às 11 da noite. Próximo sábado, dia 10, às 10 da noite, no Apogeu, tem Level One, super balada eletrônica, com DJs Rick, Mark, Analu de Tapetinga e Dash de Salvador. Ingressos R$10 à venda na Banca Central. E no dia 8 de outubro, sábado, na 20ª Loja Maçônica, no bairro Candeias, mais uma festa eletrônica. A edição de um ano da Glam com a ex-BBB Morango e mais os DJs Rick e Joe de Conquista, Júnior Faiá de Itabuna e Johnny Life de Salvador. Ingressos limitados à venda na Banca Central. Festival Suíça Baiana, nos dias 28, 29 e 30 de outubro, com 30 bandas alternativas, vários estilos e de várias partes do Brasil. Na próxima semana, todas as atrações vão estar aqui. O Som da Tribo não vão estar aqui, não serão confirmadas aqui. Isso aí, muito bem, Jaqueline. Havendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontaweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br e toscotodo.hd1.com.br. Som local. O som da tribo. No som local, a nossa pequena homenagem também ao nosso brother aí que se foi, o Júnior Damasceno. Vamos tocar duas bandas que ele participou: a Paralips e a Distintivo Blue. Som local. Som local. Local. Local. Minha sei o que que eu faço, eu não sei da onde vim. Construí minha cidade dentro de mim. Cadê minha cidade? Onde o frio corta os tempos, onde o vento torna a gente, levando toda a semente, vagando por aí. Trabalhadores de rua, camelores jamais, e o ditador escondido já não sabe o que faz. Cadê minha cidade? Onde o frio corta os tempos, onde o vento dorme a gente, levando toda a semente, vagando por aí. Local. Olhe pro céu. tanta estrela no universo. A vida não é tão cruel. Veja, preste atenção. Do valor que a vida tem, o que chamam de riqueza nunca valeu nada e nem ninguém. O som da tribo. Local, o som da tribo. Pois aqui sou o chacal e não.

som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Aí você curtiu no som da tribo Jane's Addiction, Irresistible Force, antes Evanescence, What You Want, música nova do Evanescence aqui no som da tribo. Fala aí, Jack. O Clebson do Ibirapuera, do Ponto de Táxi 22, pede sereníssima do Legião Urbana e parabeniza a rádio pelos seus 31 anos. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro meu amigo Gel do Táxi, que provavelmente tá curtindo o som da tribo. Onde é o ponto dele? O ponto dele, ó, ele roda no bairro Brasil, tem uns táxis, mas o ponto dele mesmo é lá no aeroporto. Beleza, reforça aí, um abraço pra quem mesmo? Gel do Táxi. Tá certo. Os brindes aí do som da tribo, Jack? 5 ingressos para o 7 de setembro, diferente no Viela, na quarta, com Ladrões de Vinil, Ramanaia, 5 contra 1 e Bruno Caires, a oferta do Viela Sebo Café. Também uma camiseta da Rádio Clube, 31 anos, a primeira no seu coração. Um ticket do Vida Natural, que vale um açaí de 500ml e uma torta natural. A oferta do Vida Natural em dois endereços, Avenida Olívia Flores e Praça Marcelino Mendes, no centro. É só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. No final do programa, rola o sorteio. O som da tribo. Quarta-feira, dia 7 de setembro, feriadão, às 4 da tarde, no Viela Sebo Café, tem um 7 de setembro diferente, com muita música alternativa, com Ladrões de Vinil e Ramanaia de Conquista. 5 contra 1 de Poções e Bruno Caires de Brumado. Ingressos R$10 à venda no local. Próxima sexta, às 10 da noite, na sede do Bem-Querer, tem o melhor da cultura, Sun System, com Complexo Raga, Selecta Voodoo de Tapetinga e Ministério Público de Salvador. Ingressos R$10 no local e mulheres grátis até às 11 da noite. Próximo sábado, dia 10, às 10 da noite, no Apogeu, tem Level 1, super balada eletrônica, com DJs Rick, Mark de Conquista, Analu de Tapeting e Dash de Salvador. Ingressos R$10 à venda na Banca Central. No dia 8 de outubro, sábado, na 20ª Loja Maçônica, no bairro Candeias, mais uma festa eletrônica. A edição de um ano da Glam, com a ex-BBB Morango e mais os DJs Rick, Joe de Conquista, Júnior Faiá de Tabuna e Johnny Life de Salvador. Ingressos limitados à venda na Banca Central. Festival Suíça Baiana nos dias 28, 29 e 30 de outubro, com 30 bandas alternativas, vários estilos e várias partes do Brasil, hein? Na próxima semana, todas as atrações você vai conferir aqui no Som da Tribo. Está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana no Viela Sebo Café. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, omenidometal.blogspot.com, radiopontaweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br e toscotodo.hd1.com.br. O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Me veio um gosto fogo vinha apagando o queimando. Fogo no mundo, fogo queimando. Fogo no mundo, fogo queimando. Fogo no mundo, fogo queimando. Som da tribo. O som da tribo. Da tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 8 horas e 25 minutos. Você curtiu aí Ladrões de Vinil, o misterioso roubo dos vinis Ladrões de Vinil, que vai se apresentar aí no 7 de setembro, diferente, na próxima quarta-feira, às 4 da tarde, no Viela Sebo Café. Você não pode perder. Antes você curtiu The Plenty, Fim dos Tempos. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050, ou entrar no nosso MSN, sondatribo@hotmail.com, e concorrer aos nossos brindes aí, que é um kit do Vida Natural, uma camiseta da Rádio Clube de aniversário, e também ingressos para o 7 de setembro diferente, na próxima quarta no Viela Sempre Café. Então tá valendo ingressos para o 7 de setembro diferente, camiseta de aniversário da Rádio Clube, 31 anos, a primeira no seu coração, e também um kit do Vida Natural, que é 500 ml de açaí e uma torta natural do Vida Natural. Então liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo 8831-9050, ou através do nosso MSN, sondatribo@hotmail, você também pode concorrer. Notícias da Tribo. Datas de shows de Roger Waters no Brasil serão remarcadas. As datas das apresentações de Roger Waters no Brasil, até então agendadas para março de 2012, vão sofrer alterações. Antes de chegar ao país, o músico passa com sua turnê pela Argentina, onde o sucesso de vendas de ingressos para os shows foi tamanha que obrigou a organização a abrir uma data extra. O primeiro show de Waters no Brasil estava marcado para o dia 17 de março, porém, a data coincide com a nova apresentação do músico na Argentina, somando um total de 7 espetáculos que terão como palco o estádio do River Plate em Buenos Aires. Porém, os fãs brasileiros não precisam se desesperar. Estão confirmadas as 4 apresentações de Waters no Brasil. A produtora T4F confirmou por meio de uma nota oficial que o artista vai se apresentar em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro em março de 2012. Ainda não foram divulgadas as datas dos shows, bem como os preços e início da venda de ingressos. E foi confirmado mais um show extra em Buenos Aires. Ou seja, serão 8 shows. Nossa, mais um? Porque o outro já esgotou também. Os argentinos gostam de rock and roll. Uhum. Livro revê confusões, erros e shows memoráveis das 3 edições do Rock in Rio no Brasil. Por ter reunido ao longo de suas 3 edições um público total estimado em 4 milhões de pessoas, o Rock in Rio merece, por parte do jornalista Luiz Felipe Carneiro, a alcunha de maior festival de música do mundo. No seu recém-lançado livro sobre a história do festival, Carneiro mostra que há razões de sobra para sustentar esse superlativo. Todos os números que envolvem o Rock in Rio são gigantescos, assim como a quantidade de confusões, erros graves e shows memoráveis que ocorreram nas 3 edições no Brasil. Bem ilustrado, com mais de 200 fotos e minuciosa pesquisa, o livro de Luiz Felipe Carneiro tem esta função também, de peça de colecionador para quem foi a alguma das 3 edições e não quer esquecer. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Radiohead, Smashing Pumpkins. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da tribo. Thank you. som da tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings, antes Radiohead, Paranoid Android, em homenagem a Jacqueline Jack, que Oba! Há tempos vinha pedindo aí Radiohead e Smashing Pumpkins aqui no Valeu. Clássicos da Tribo. Perfeito, claro. Foi bom pra você, Jacqueline? Foi ótimo. Foi ótimo. Depois eu vou lhe mandar um torpedo que mandaram sobre esse ótimo seu. Vixe. Tá bom. Você vai ficando por aqui, né, Jacqueline? Eu vou, galera. Eu vou ali cuidar do meu sobrinho. Eu tô de babá. Ó, não é pra você chamar a Jacqueline de titia, mas ela é tia. Eu sou tia de 8 já. Uma galera, viu? Ô, fala aí, Goma. Mas eu vou lá cuidar de Eduardo. Sábado que vem eu tô de volta. Beleza. Aproveitando, deixa eu trocar ideia com Goma sobre Ladrões de Vinil quarta-feira, no 7 de setembro diferente, lá no Viela Sebo Café. Goma, mais uma apresentação aí da Ladrões de Vinil, quarta-feira. Pois é, quarta-feira a gente vai estar lá com a energia toda, né? Certo. Assim, desfalcado com o Dieguinho, que ele tá na turnê da Garbosa, né? O pessoal, uma hora dessa deve estar aí na estrada. Em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em algum lugar aí. São 10 cidades, né? Que eles vão e passar. E quem vai substituir Diego? Aí não, vai ser o Power Trio mesmo. Continuar o Power Trio, né? Quem vai eu? Fazer o baixo? Não, é duas guitarras. Ah, duas guitarras. Certo. E o Vinícius me tem Cunelados na guitarra. E a guitarra Lolo, faz o baixo também. Ivan Lolo na guitarra e eu na bateria. Ah, massa. Beleza. Lá junto com o pessoal aí, né? A Manaia, se encontra um, né? O pessoal lá e Bruno Caires, né? Isso. Tá fazendo um sonzinho. Alguma novidade pra esse show, Goma? A novidade é essa mesmo, vai ser nós três, né? Duas guitarras e a bateria. Sim, que a gente já tocou assim, mas não vi ela, não. Beleza, e você como músico, amigo de Júnior Damasceno, como recebeu essa notícia e como foi o impacto aí na cena local de Vitória da Conquista? Poxa, velho, foi forte, né? A galera toda, quem é do rock and roll que não conhecia isso aqui, que já tocou com ele, ou na banda, ou numa jam, ou já bebeu com ele um gorol, ou já bateu uma resenha, ou já voltou pra casa com ele. e ouviu ele ou as outras bandas ele tocando. Então é isso, fica, todo mundo ficou triste, foi um baque pra todo mundo, né? Perder dessa forma trágica um grande músico que foi ele, um cara alegre assim da cena. Então, todo mundo triste aí, né? Manifestando do jeito que pode a perca aí e lembrando dele, né? As alegrias que teve com ele, tocando com ele, e é isso, né? Fica triste, mas tem as boas lembranças também. É, o importante são as boas lembranças e principalmente o sorriso dele, né? É, sim, isso mesmo. E continuar o rock and roll, né? Essas coisas. Vida que segue. Um abraço pra Cefas aí, né? Que é parceiro, né? Era parceiro, a banda, acho que a última banda foi... Que ele participou, né? Foi... E Quase Humanos. Tom Bissone e Quase Humanos. Então é isso, né? Um e daqui a pouco a gente vai tocar Alice in Chains aí em homenagem. É, Alex, né? Pediu aí. Alex pediu. Alex é de onde? Do Bairro Brasil, né? É, do Bairro Brasil, né? Beleza. Pois é. Vamos ao breve intervalo comercial. Só confirmando, Ladrões de Vinil, quarta-feira, a partir das 16h, no Viela Sebo Café. O som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. Eles não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião em queda livre com Bruce Willis? Se siga e apresenta Bruce Willis e dois caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Ah, acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta, chuta! Vou chutar! Não, peraí! Não! Não! Não, cara, você chutou paraquedas! Ou você se garante ou a língua derruba você. CCAA, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece. O som da tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 34210848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. O som da tribo. Ar-condicionado, climatização e equipamentos para lanchonetes e restaurantes. Você encontra na Bahia Frio. Venha e confira os nossos preços. São os melhores da praça. Bahia Frio. Economia, conforto e atendimento que você merece. Faça um orçamento sem compromisso. O que você precisa em refrigeração com qualidade está aqui. Bahia Frio. Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Fone 3425-1800. Bahia Frio. Bahia Frio. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? É bom ser criança para ver o mundo inteiro acordar e cantar sempre sorrindo, como é mesmo lindo com as cores brincar. Espaço X, viver tão feliz. Espaço X, é tudo que eu quis. Espaço X, que dia feliz. Espaço X, dia da criança, Espaço X, o dia mais feliz. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas e 45 minutos rolando o Som da Tribo até as 9 da noite. Daqui a pouquinho, o Som da Tribo tá ficando aí no espaço. O Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X, presente é no Espaço X. Dia das Crianças é no Espaço X. Nova sessão de brinquedos do Espaço X. A maior, melhor e mais ampla seção de brinquedos da cidade. Visite a nova seção de brinquedos do Espaço X. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Metrópole Tim, moda pra galera. Tim, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio fica na Avenida Regis Pacheco, 329. E Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório, loja no Viela Sebo Café, na rua Siqueira Campos, 350. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail. Entre também no nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, @osondatribo. Som da Tribo também no Facebook. da tribo. E aí, baby, vai encarar? Tribo. Música. aí, baby, vai encarar? Pontualmente 9 horas, você curtiu 3 do Alice in Chains. Aí você pergunta, por que 3 músicas do Alice in Chains, hein, Goma? Responde aí pra galera. Foi uma homenagem, né, a Nilson, a Júnior Nilson aí, um cara do rock and roll aí, um amigão da galera do rock and roll. Nilson da, Damasceno, mais conhecido como Júnior Damasceno, faleceu, foi encontrado morto hoje em uma das avenidas do bairro Brasil. Músico talentoso, tocou em várias bandas da cidade, na Tombstone, na Distintivo Blue, Quase Humanos, que foram os últimos trabalhos Paralipse dele, também. Paralipse também. Então, foi uma pequena homenagem do Som da Tribo, mais uma para Júnior Damasceno, que nos deixou. Descanse em paz, é o que a gente pode desejar para ele. E nossos sentimentos à família dele e todos os amigos de Júnior Damasceno. Nossa pequena homenagem, 3 músicas do Alice in Chains: Check My Brain, Man in the Box e No Excuses, aqui no Som da Tribo. Mas vida que segue, Goma, quais foram os ganhadores aí dos brindes da promoção edição da Tribo? Vamos lá, é Ednei Pacheco, né? Concorrendo ao kit Vida Natural da Patagônia. Ele ganhou o kit natural. Foi, ganhou aí. O kit do Vida Natural, que é um açaí 500ml e uma torta. Uma torta natural, né? E uma torta natural do Vida Natural. É, a camisa da Rádio Clube foi para Maria Luísa, do Cadija. Bairro Cadija. É, foi. E o ingresso. Os ingressos saíram. Os ingressos saíram para. São 7 ingressos, né? Não. 5? 5. Então os ganhadores foram Aldo Pereira, do Bateza. Isso. Thiago Costa Barbosa, do Jurema. E Camila Sena. A gente não sabe o bairro ainda, não colocou aqui não. Repete aí os ganhadores dos ingressos. Aldo Pereira, bairro Bateza. Thiago Costa Barbosa, do Jurema. E Camila Sena. Certo, então os ganhadores dos ingressos e os nomes vão estar na portaria do Viela quarta-feira. É só levar o documento de identificação, os nomes estarão lá na portaria do Viela. É, o show começa às 4, né? Isso. É, só comparecer lá aí. Os ganhadores da camiseta e do kit do Vida Natural, é só vir aqui na recepção da rádio a partir de segunda-feira, devidamente documentado, e pegar seus brindes. Quem ganhou a camiseta foi... Foi Maria Luísa do Cadija. Maria Luísa do Cadija. É só retirar sua camiseta aqui, Maria Luísa, segunda-feira. E quem ganhou o kit de Vida Natural foi... O Ednei Pacheco do Patagônia, do bairro Patagônia. Ednei Pacheco do bairro Patagônia ganhou o kit aí do Vida Natural. Resgatar também seu brinde aqui na recepção da Rádio Clube a partir de segunda-feira. Agradecer a todos que ligaram, que mandaram torpedos, que participaram do nosso MSN, do Facebook, do Twitter... E também agradecer os nossos parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, presente no Espaço X. Dia das Crianças é no Espaço X. Visite a seção mais ampla, mais bela, mais confortável da cidade de brinquedos, que é no Espaço X. Nova seção de brinquedos no Espaço X. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco 329. E Coletivo Suíça Baiana. Tudo ao mesmo tempo agora. Agradecer também a galera que faz o Som da Tribo. Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack. Bastidores e telefone hoje. O nosso brother da banda Ladrão de Vinil, baterista Ed Goma. Também um abraço aí para Deval de Andrade, que infelizmente não pôde vir hoje. Edição e podcast, Rubenil do Metal e Amon Silva. Web Rádio também com essa equipe aí, Rubenil do Metal e... Amon Silva e também Madison Almeida, toda essa galera que faz, que joga no time do Som da Tribo. Dito isto, foi bom pra você, Goma? Foi massa. Manda um alô pra galera aqui, pra... Manda aí. Pra Ron, pra Simpson, Luiz Adson e a galera da banda. Que banda? Ladrão de Vinil. Isso. E a galera toda do rock and roll. Né? Repete aí de novo o alô pra galera. Ron, Luiz, Luiz Ludwig, Adson, Simpson, pessoal do rock and roll, né? Pessoal da banda também. Da Ladrão de Vinil. Valeu! Som da Tribo de volta aí no próximo sábado a partir das 7 da noite. Eu estou de volta depois dos comerciais. Segura a onda aí. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/O Som da Tribo.